Jay Blakes. Lançar pura, pura, só mandela um original. Nem melhor, nem pior, só um pouquinho mais ritmado, tá ligado, né? Tá, fiz de tudo pra ficar contigo, mas só que de nada não adiantou. Agora que eu virei bandido, você rapidinho me notou. É gostoso, é bonito. Xerequinha, vem gostosinha com a xereca. O que o touro vai gostar, a tropa vai gostar, a tropa vai gostar, ai, ai, ai. Não vai patrocinar, só pode ver se dá. Vai pro setor na caia, ai, ai, ai. O que o touro vai gostar, a tropa vai gostar, a tropa vai gostar, ai, ai, ai. Vai chamo, chamo, chamo, chamo, chamo, ele responde. Brota roxa aqui na tua zique. Tua buceta ele esconde. Tua buceta ele esconde. Tua buceta ele esconde. Brota roxa aqui na tua zique. Tua buceta ele esconde. Tua buceta ele esconde. Tua buceta ele esconde. Tua buceta ele esconde. Tua buceta ele esconde. Tua buceta ele esconde. Tua buceta ele esconde. Tua buceta ele esconde. Tua buceta ele esconde. Tua buceta ele esconde. Tua buceta ele esconde. Que mate, o Zudu tá cantando um barulho do que mate.